Notícias do Nordeste, o informativo digital do Nordeste Transmontano. José Luís Peixoto, um dos mais conceituados escritores da sua geração, esteve no passado dia 14 de junho à conversa com o Público Moncorvense. O autor disse que o tema fundamental daquilo que escreve é Portugal. Falou sobre literatura, fez uma reflexão sobre as obras e as influências de vários escritores da sua geração, falando também de si. Sim, claro. Para mim é muito importante ter estas oportunidades de ir um pouco a todo o país e também expor o meu trabalho, expor as minhas ideias, com a expectativa de que assim possa criar alguma curiosidade sobre aquilo que escrevo e que também os meus livros sejam lidos aqui, até porque um dos temas fundamentais daquilo que escrevo é Portugal. É esta reflexão identitária que, enquanto portugueses, acho que devemos fazer para também podermos saber quem somos e, a partir daí, tomarmos decisões e termos uma consciência maior de nós próprios. E eu escrevo em português, os leitores em que eu penso são os portugueses e, por isso, faz muito sentido aproveitar estas oportunidades e ir ao seu encontro, seja aqui em Torre de Moncorvo ou noutros lugares. Sim, pronto, eu tive a oportunidade de conhecer José Saramago quando ganhei o prémio com o seu nome, no ano de 2001, e a partir dessa altura tive uma convivência com ele que para mim teve muita importância. Até aí, claro, que era um autor que já tinha lido, mas que depois me influenciou de outras formas, porque é verdade que a sua literatura tinha sido importante para mim como autor, também na medida em que se trata de uma obra marcante na nossa literatura, mas a partir do momento em que tive essa convivência pessoal, marcou-me como exemplo do escritor que eu, na altura, aspirava a ser. É claro que depois, ao longo destes anos, que já vão sendo quase duas décadas, o meu caminho também, é claro, fica devedor das minhas próprias especificidades, das minhas próprias experiências, das minhas próprias ideias, mas não me esqueço dessa figura que passou pela minha vida e que ainda hoje a marca bastante. O presidente do município de Torre de Moncorvo, Nuno Gonçalves, referiu que a vila teve duas ações sobre literatura de grande importância para a cultura e tradição do concelho. Estes encontros são, desde logo, importantes para a divulgação de uma região que podemos dizer que é Cimo de Ouro, dos 19 municípios de Cimo de Ouro. E estes encontros culturais são sempre importantes para estes territórios que, como sabem, lhes chamam de baixa densidade e que, mais uma vez, repito, que são de alta intensidade. E isto prova-se com salas cheias, com pessoas que pensam e que gostam de falar de temas atuais, como se viu hoje com o José Luís Peixoto. E, portanto, são de extrema importância e devem manter-se, seja no âmbito da Cimo de Ouro, seja no âmbito mais abrangente destes territórios malfadados de chamadas baixa densidade. O Moncorvo teve duas ações, como sabe, uma com o Richard Zimmler e outra com o José Luís Peixoto, que verteram em dois temas que são importantes para a cultura e para a tradição de Torre de Moncorvo. O Richard Zimmler na parte de judaica e, portanto, onde tivemos essa conferência no sábado, e o José Luís Peixoto como o segundo autor a ganhar o prémio Saramago, um estudioso de Saramago, um autor de ficção de viagens também, e porque veio falar sobre as viagens de Portugal de Saramago. E não nos podemos esquecer que nós, quando inauguramos a Loja Interativa de Turismo, logo em 2014, fizemos questão que uma das frases que constasse desta Loja Interativa de Turismo do Porto e Norte de Portugal, Turismo Porto e Norte de Portugal, fosse uma frase retirada deste livro de Saramago. E, portanto, foi este contexto de as duas culturas e as duas afirmações culturais, melhor dizendo, de Torre de Moncorvo, o judaísmo e a viagem de Portugal de Saramago, onde refere Moncorvo, fizeram que fossem estes autores os escolhidos para estas duas ações em torno de Moncorvo. Notícias do Nordeste, o informativo digital do Nordeste Transmontano.